4, 2, 100, 10, 3, boa noite. Salvador, eu vou 9084. É 9084, isso? Para Fortaleza, 350. Meu irmão, 370. Ok, aguardo, será recoordenado 37, aguarde. Se tiver o 3, pode ser o 3. Ah, ok, então está autorizado o nível 350 para Fortaleza pela Amper Zulu 19. Decola da cabeceira 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. O transponder é 5040, controle 1935, corteja. Obrigado, Fortaleza, nível 350, vem para o Zulu 9. Decola da 10, curva esquerda, Momo Frot, 5040, transponder, o controle 1935. Correto, 9084, chamo para acionamento no portão 2. Chama, obrigado. Quando já é 5827 na escuta? Já é 5827 na escuta? Ou 9084 na escuta? Na escuta. Ok, para o acionamento, irá chamar agora na frequência de 1986, ok? 1986, obrigado. Web já é 5827 na escuta? You're clear, Mike, Air Force Gala 09. Inserting altimeter 1013 until 8000. Both arrive. High speed, you're clear. Eight thousand. Ocean 313, you are clear to the ILS approach. Ocean 313, clear ILS approach. autorizado, voo MAP 084. Autorizado, Sumitax, MAP 084. Chamar para o taxi, voo MAP 084. Portugal, Zeta 100, clear until 5,000. 5,000 meters, now to the runway. You are clear. Yeah, please tilt the localized course. Runway 106, please 106. We're completing approach, check landing gear, and begin taxi the tower. Frequency 1186, over. Tower, good evening, USS 6313 on the ILS approach runway 10. Roger that, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 8 knots. Also net 6313. 6313. Elevador, muito bom, é o 6747 da web, é no 5% da Bravo para a cópia. Web 6747, chame 118 desse momento. Só. Alfa, me chame pronto no ponto de espera. Salvador, muito boa, 6747 Web, no 5, tente da Alfa para a Costa. Web 76747 Guarulhos, pela Alpes Zulu 21, prepare a Arbol LF e aguarde de cópia. Ok, sim, você pode pouso da mesma Lima, tem pistão no 0, Gol 9084. NAS 6313 on the ground at 13, clear runway to your right. Taxi via Alpha, hold short Juliet. Alpha, road short Juliet, direction 6313. Como chamou a torre? O 9084 autorizado decolagem de pista no 0, o vento no 40 graus 089. Question 6313, you're clear to taxi to apron 1, position number 1, via Alpha Juliet. Via Alpha Juliet? Position number 1 or 1? Este é o controle, meu cordial contato ao radar. Final 084. 6747, seria a nossa cota? 6747, tá pronto? Pronto, prossiga. 6747 autorizado Guarulhos via Upper Zulu 21 após Trive, após Poços de Caldas. Realiza o perfil da saída Arbor, transição Elefa, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Aciona o código 5046, o controle 119.35. Autorizado nível 360 para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, decolando a 10, primeira curva à direita na Arbor, transição Elefa, Pesulô 21, 3 de Poços, Planter Cessar final a chegada em São Paulo, transponde 5046, controle 1935, 6747 West. Aciona 5046, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Na hora. Alpha Tower Gal 09 at Bruin, now established and I went 0, only get down this block. Portugal 019, you're clear to land on runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. We're planning to make 10, Gal 09. Gal 019er, on the ground at 22, you're clear to taxi via taxiway Fox Alpha to gate number 11 on apron number 1, gate 11, Portugal 019er. Fox Alpha, Apron 1, gate 1-1, Apron Gal 0-9, obrigado. Salvador Epingal, Zilano, confirm the entry via India. You're taxiing via Alpha Juliet, apron 1, gate 11, gate 11. Alpha Juliet, apron 1, gate 11, Epingal, Zilano. O 6747 tem livre acionamento, chama pro táxi. 6313, escute a informação Alfa, um minuto para cota. Apenas para saída prevista para Guarulhos? Abort transição Elefa, o 6313. Saída abort transição Elefa, grato.